vivente foi gerado. Num certo dia foi colocado no jardim do Éden, onde poderia usufruir de tudo que ali estava, menos do fruto da árvore do bem e do mal. Mas para o eterno homem quis mentir, a desobediência habitou em sua mente. Ouviu sua costela e deu trela pra serpente. Por inveja girou-se Caim e caiu em maldição. Se levantou contra Abel, matou seu irmão. Geração que aqui no planeta é maioria, dominados pelos pecados da hipocrisia. Por aumentar a corrupção se arrependeu e há de ter feito homem, e destruiu tudo que tinha fôlego de espírito sobre a terra, restando apenas Noé, o construtor da arca e sua família. Esse sim achou graça aos olhos do Adonai, e alguns pares de animais que também escaparam. Imaginem só como foi a gritaria de milhares de pessoas que não creram nas palavras que Noé anunciava: vai chover. O próprio Eterno fechou as portas pra provar que a porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. A porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Então se liga aí, ô Adão. Restando apenas Ló e suas duas filhas. Sua costela olhou pra trás e converteu-se em uma estátua de sal. Se opor contra os verbos do Eterno é mal. Pela palavra ele mandou Abraão fazer um holocausto do seu único filho Isaque. Esse temeu e ia até seu último instante, esperando que a vontade do Altíssimo prevalecesse. E assim a voz do Eterno lhe falou: visto que me temes e teu filho a mim não negaste. Pela palavra ele agradou-se de Jacob, aborreceu de Esaú, dentro de um ventre materno, é verdade. Eu não sou louco de questionar sua vontade. É, ele faz o bem e também cria o mal, e tudo isso para nós que acreditamos nele é normal. Lembre-se de Sansão quando foi traído por Dalila, onde arrancaram seus olhos e ele clamou ai, o único pai, e acabou com a idolatria de todos os filisteus. Enquanto isso, três homens se levantaram contra Moxe, Coré, Datã e Abirão. Foram tragados pela terra sem direito de explicação. Pecar contra a palavra não, não tem perdão. Se achar justo aos seus olhos e ó, pagou um preço. De frente ao verbo se abominou no pó e na cinza. Se arrependeu de ter falado coisas sem conhecimento. Aprendeu que a Oxua é o pai do entendimento. Não há quem escape da vontade do juízo dia. Quem não crê nas escrituras é um incrédulo ou um ateu. Não estou aqui para julgar, só vim pra